Amor, eu te avisei, eu já pedi, já implorei, te peço, não insista. O seu corpão e a minha barriga de chope não cabe no Insta. Então, deleta logo essa história, apaga de uma vez. Eu não quero comentário de amigos, é ruela e nem cagar de ex. A maquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. Só eu posso saber o que a gente faz aqui e o que a gente faz ao vivo, só nós dois pode assistir. A maquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. O que a gente faz aqui e o que a gente faz ao vivo, só nós dois pode assistir. Eu te avisei, eu já pedi, já implorei, te peço, não insista. O seu corpão é a minha barriga de chope, não cabe no Insta. Então, deleta logo essa história, apaga de uma vez. Que eu não quero comentário de amigos, é ruela e nem praga de ex. A marquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. Só eu posso saber o que a gente faz aqui. A gente faz ao vivo, só nós dois pode assim. E a maquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. Só eu posso saber o que a gente faz aqui. E o que a gente faz ao vivo, só nós dois pode assistir. A maquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. Posso saber o que a gente faz aqui. Fica aqui. E o que a gente faz ao vivo, só nós dois pode assistir. A maquinha do biquíni, só eu posso ver a tatuagem na virilha. Ao vivo, só nós dois pode assistir. Diego Faria, obrigado, Kleber e Cauã. O que a gente faz aqui estoura no Brasil inteiro. O que a gente faz ao vivo, só nós dois pode assistir. Diego Faria. É